Sessão das Seis. Boa tarde, São Carlos e região e mundo inteiro que esteja ouvindo a gente aqui no, através do no podcast do nosso site, ou aliás, através do site da Rádio Fiscar. Esse é o Sessão das Seis que acaba de começar agora, dia 18 de junho de 2010, a exatamente 18 horas e 3 minutos agora. Eu sou o Maurício Zatoni e Sessão das Seis acaba de começar na sua Rádio Fiscar 95,3 FM ou no site radio.ufiscar.br. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar, aqui é a Ana Kiel. No Sessão das Seis, o seu programa de trilhas sonoras de cinema, audiovisual e tudo que tem música e imagem junto. Bom, você pode entrar em contato com a gente aqui do Sessão das Seis pelo MSN da rádio, que é o radiofiscar@hotmail.com. A gente vai estar aqui online falando ao vivo com você. Pode também twittar a gente, nosso Twitter é twitter.com/sessãodasseis, com todos esses S aí, Sessão das Seis. Pode também entrar em contato com a gente via e-mail, sessãodasseis@gmail.com. Pode também ligar aqui na rádio, 3351-8099. E eu acho que é isso, né? De todos os modos que você pode vir falar com a gente. Então, manda aí seu alô pra gente, seu salve, seu oi pelo MSN pra gente saber aí se tá gostando do programa. O programa de hoje é sobre trilhas sonoras de James Bond. Exatamente. Enquanto a Ana vai deixar o nosso MSN aqui online, alterar aqui o nosso nome, eu vou apresentar pra vocês o tema do Sessão das Seis de hoje. E olha só, um ano depois... Sessão das Seis foi lançado. Tá eu aqui, a Ana, de novo, sozinhos. Ah, tá. É verdade. A gente tá hoje, né? Abandonados aqui. Abandonados pela Laura, pela Gabriela, pelo Thiago, que na verdade estão trabalhando. A Laura está viajando. E a gente tá aqui, então, nós dois, locutando pra vocês, juntinhos. Hoje é o dia nacional do Xabu. Deu vários Xabus o dia inteiro. Mas tudo bem, vocês vão ouvir, vão curtir aí, a gente sobreviveu, vão ouvir o James Bond, a gente tá quase 007, assim. É quase outro filme, quase Missão Impossível o dia de hoje, mas a gente tá aqui. Isso aí, a gente tá trazendo aí uma compilação, aqui o Sessão das Seis traz uma compilação hoje de músicas que já fizeram parte da trilha sonora de algum dos filmes do James Bond, dessa série, desse famoso espião James Bond. Exatamente, o 007. Ele é um personagem que foi criado em 1953 por um tal de Ian Fleming. Bom, ele foi principalmente apresentado aí ao público por conta dos livrinhos de bolso dessa época aí, da década de 50, e logo ele tornou-se um sucesso de venda entre os britânicos. Em seguida, ele tornou-se também uma grande franquia do cinema, com 22 filmes sendo feitos desde o ano de 1962. James Bond também apareceu em quadrinhos, videogames, e se tornou alvo também de muitas paródias, como os famosos filmes do Austin Powers, sempre parodiando aí os nomes do James Bond, né? É verdade, e tipo, atualmente também rola uma série de seriados de investigação, né? Se tem um pouco a ver também. James Bond é um dos primeiros grandes espiões, né? Toda essa coisa do serviço secreto, aquela paranoia da Guerra Fria, não sei o que. Acho que tudo isso tem um pouquinho a ver, assim, com a época em que ele foi criado. A febre do James Bond. Essa coisa de ser espião, de estar infiltrado, né? Essa coisa escondida. Essas coisas escondidas. A gente vai tentar mostrar, então, hoje, umas músicas de filmes diferentes, né, do James Bond, seguindo então uma compilação da trilha sonora dos filmes chamada The Best of Bond, James Bond. Exatamente, não, essa piadinha tá em todo lugar, meu, Bond, James Sempre. Bond, até eu aqui tô fazendo isso. Essa tem uma coletânea oficial da série que foi lançada originalmente em 1992, mas ela já foi atualizada bastante vezes já, e a última atualização dela foi em 2008. Dois aninhos aí, tá bom, né? Tá. E a gente vai ouvir agora então a música que faz parte da trilha. É, a gente vai falar um pouquinho da música, né? Thunderball. É, um filme Thunderball 007 contra a chantagem atômica. Esse filme é de 65 e é o quarto filme da série do James Bond. Ele foi dirigido pelo Terence Young, que foi o mesmo que dirigiu outro filme da franquia, que é o Dr. No in From Russia with Love. Aliás, vocês estão ouvindo aí, o BG é desse filme, é, From Russia with Love. Também tinha toda essa coisa de, ah, os russos são malvados e não sei o quê, né? Enfim, voltando aí ao contra a chantagem atômica, quem faz o papel do James Bond nesse filme é o Sean Connery, galã bonitão aí. Bom, a história é mais ou menos o seguinte: um grupo terrorista sequestra duas bombas atômicas e faz ameaças e chantagens em troca de 100 milhões de libras em diamantes. O mundo não quer se render à chantagem e o M16, que é tipo... MI6, que é tipo o Charles das Panteras, é, né? Que é o coisa secreta ali do James Bond, envia então Bond para localizar as bombas nas Bahamas, ó. Ó que delícia. Né? Ó, difícil achar as bombas nas Bahamas. Esse filme chama 007 contra a chantagem atômica, né? Thunderball é a música que a gente tá falando aqui. O letrista Don Black, ele foi chamado para compor essa música tema, comprou uma música tema que tivesse o mesmo nome do filme. É, e um fim de semana, o Black e o Barry compuseram Thunderball, gravado pelo cantor inglês Tom Jones. E olha só, Tom Jones desmaiou ao cantar a nota final da música, né? Deve prometer essa música. E o Tom Jones, assim, é super famosão, é tipo um Roberto Carlos inglês, assim, eu acho, né? Pelo menos, é a minha interpretação dele. O Johnny Cash, ele também compôs um tema pro filme, mas os produtores recusaram. Então, ah, a gente vai ouvir que bobagem! Agora Thunderballs, na voz de Tom Jones, que desmaiou na última nota da música. Vamos ver, então, aqui. 007 contra a chantagem atômica. Sessão das 6 está de volta. Acabamos de ouvir aí um musicão do Tom Jones, Thunderballs. Música aí do trilha sonora do 007 contra a chantagem atômica. E agora a gente vai passar para um outro filme do 007 que se chama You Only Live Twice. É, ou seja, né, aqui no Brasil ele teve o nome 007, Só Se Vive Duas Vezes. Né? Engraçado. Ele devia ser 7, né? De 1967 é o filme, e ele foi dirigido por Lewis Gilbert. E é o quinto filme da série do James Bond, e mais uma vez também interpretado pelo escocês Sean Connery, né? Esse, ai, ele se baseou. Lindo. Nessa época, velhão, né? Desculpa, Sean Connery. O argumento dele é baseado sim no romance homônimo do Ian Fleming, criador do 007, do James Bond. Bom, o John Barry estava aí então compondo sua quarta trilha para os filmes da série. Algumas faixas ele diz que se inspirou em músicas japonesas porque ele queria incorporar a elegância do som oriental. A canção tema desse filme, Você Só Vive Duas Vezes, foi composta pelo Barry e pela letrista, uma mulher, Leslie Brickles, e é cantada pela Nancy Sinatra. Vamos ouvir então You Only Live Twice na voz da Nancy Sinatra. Você está ouvindo Sessão das 6, especial de trilhas do James Bond. Você acabou de ouvir You Only Live Twice, na voz da Nancy Sinatra. E agora a gente vai falar então de uma outra música de trilhas dos filmes do James Bond. E a gente vai ouvir uma música do filme que se chama Live and Let Die, que é o oitavo filme da série, de 1973. E o primeiro que foi estrelado por Roger Moore. Embora ainda os produtores quisessem que o Sean Connery fosse o James Bond, né? Os outros dois filmes que a gente acabou de tocar as trilhas agora eram com o Sean Connery no papel. Então muda agora em 73 aí pro Roger Moore. E olha só que engraçado, todas as músicas até agora tem o nome da música é exatamente o nome do filme também, né? Então desse filme também se chama Live and Let Die. E a música tema é o tema principal do filme, né? Do James Bond. E ela é uma música do Paul McCartney e do The Wings. É, a música foi um dos maiores sucessos dessa banda, The Wings, né? E é o tema foi o tema mais popular do James Bond até na época, né? Até então, entre todos os outros temas, né? Ela foi produzida especialmente para o filme e escrita pelo Paul e a esposa dele, chamada Linda. É que naquela é Linda, o nome dela era Linda mesmo. É. E quando eu li, eu achei engraçado. A canção, essa música, ela foi regravada pelos grupos Guns N' Roses e The Pretenders. E ganhou, inclusive, uma indicação ao Oscar. Então a gente vai escutar a música de James Bond, o filme Live and Let Die. A música Live and Let Die, Paul McCartney e The Wings. Aqui no Sessão das 6. When you were young. To say live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die. Pessoal, Sessão das 6 de volta. Fantástica essa música, vamos tocar, hein? Live and Let Die, Paul McCartney e The Wings, né? Trilha sonora do Live and Let Die, o oitavo filme da série do James Bond. Eu gosto muito da versão do Guns N' Roses dessa música. Nossa, quando tocou aqui no estúdio, eu conheço mesmo essa música, já ouvi muito ela. É, realmente é muito conhecida, muito famosa. Agora, o próximo filme que a gente vai falar do 007 é o Moonraker, que é um filme de 79, o 11º filme da série do agente secreto James Bond e também o quarto a ter o ator Roger Moore no personagem principal. É, esse filme também foi dirigido pelo Lewis Gilbert, que é o mesmo do You Only Live Twice, que a gente já falou aqui um pouco antes. É, o quinto filme, né? Era o You Only Live Twice, né? E Derek Meddings, que foi o responsável pelos efeitos visuais desse filme, foi indicado, e também de diversos outros filmes da série do James Bond. Por esse filme, então, ele foi indicado o Oscar de melhores efeitos, de melhor efeitos visuais. E é um James Bond com cenas espaciais. Moonraker, 1979. Bom, Moonraker também é o nome da trilha sonora, do CD, da música tema. A gente estava comentando aqui que geralmente as músicas temas vão ter o mesmo nome do filme, né? Quando não tiver, a gente comenta aqui, mas nesse caso é. Esse filme usa duas versões dessa música, Moonraker. Uma que é uma baladinha ali nos créditos, dando aquela chegada no filme, né? E depois uma versão mais disco, que é no fim do filme, pro filme terminar assim, super em alta, né? Super energia, uhul! E essa é uma das... A cantora que gravou essa música, a Shirley Bassey, ela ficou bem famosa. E ela teve outras... Ela também cantou em outras trilhas dos filmes do James Bond, como Goldfinger, Diamonds Are Forever e também a Moonraker. É tipo uma das três... Essa música é uma das três músicas que ela cantou aí nas trilhas do James Bond, e foi por isso que ela ficou mais famosa, né? Uma cantora inglesa. Vamos ouvir então aí Moonraker com Shirley Bassey. Você está ouvindo Sessão das 6 aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Eu sou a Ana Kiel e esse programa é sobre trilhas sonoras dos filmes do James Bond. Você acabou de ouvir a cantora Shirley Bassey com a música Moonraker. E agora a gente vai falar então de mais um filme do James Bond. O filme se chama The Living Daylights, que aqui no Brasil ficou conhecido como 007, Marcado para Morrer. Esse filme é de 87 e é o 15º filme da franquia 007, com Timothy Dalton pela primeira vez no papel. E foi lançado no Brasil, aí, como eu já disse, como Marcado pra Morrer, ficou mais famoso, né? Bom, nesse filme acontece o seguinte: o serviço secreto britânico recebe um pedido de deserção do general soviético Koskov. Tipo, nome de vodka. Sempre os russos, gente. Sempre os culpados são os russos. Bom, aí, soviéticos, né? É, soviéticos, né? James Bond descobre que tudo isso só tá servindo pra encobrir um sistema de contrabando de diamantes, ópio e armas que pode estar ligado ao alto comando militar russo. Lógico. E foi o último filme da série que teve o título de uma das histórias do Ian Fleming, lá do criador dos livrinhos, como a gente falou lá no começo. Até que voltou a ter nomes com títulos com nomes dos livros, com Cassino Royale, que foi agora há pouco, né, em 2006, 19 anos depois de The Living Daylights, Marcado para Morrer. Pois é, 007 é um negócio mesmo, né? E tem um, olha, tem um 007 que ele veio pro Brasil e até anda de bondinho no Rio de Janeiro. Ah, é o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, eu não conheço. tem sim, eu já ouvi falar, assim, talvez a gente fale dele mais pra frente aqui no programa, mas se vocês ouvintes descobrirem, vocês ganham tweetem uma aqui, ganham uma música. No próximo programa, na sessão das 6. Então, a gente tá falando aí do The Living Daylights, ou 007 Marcado pra Morrer. E esse é o nome também da trilha sonora do filme, que teve bastante destaque por inovar e tal, misturar música eletrônica com orquestra e tal. E a música tema, também de mesmo nome, The Living Daylights, ela foi gravada pelo grupo A-ha, que é um grupo norueguês. Todo mundo conhece, né? É. E teve também uma fofoca agora, que a gente sempre conta aqui, que o Pet Shop Boys, eles chegaram a ser chamados também pra compor a música principal, a música tema do filme, mas eles não toparam. Sabe por que eles não toparam? Que eles não queriam fazer só a música tema, eles queriam fazer o álbum inteirinho do filme. E aí não rolou, né? Aí não deu. É, né? Por isso que o The Living Daylights é do A-ha, que é a versão que a gente vai escutar agora. Trilha sonora 007 Marcado para Morrer, aqui no Sessão das 6. Sessão das Seis, aqui com vocês nessa sexta-feira, 18 de junho de 2010. São aí 18 horas e 33 minutos. A gente continua aqui com Sessão das Seis, falando sobre o grande James Bond, tocando músicas das trilhas sonoras dos filmes desse espião secreto aí, desse do James Bond 007. A gente perguntou aqui no programa anterior, no bloco anterior, se vocês sabiam aí, ouvintes, em que filme do James Bond ele vem ao Brasil. Ana, alguém tem a resposta aí? Thiago Mal, que está escutando a gente? Em que filme do James Bond ele vem ao Brasil? A Lígia também aí não respondeu? Se não sabia também qual filme que ele veio? Eu perguntei para ela, diretamente no MSN. Bom, vamos lá, Ana, se ninguém nesse bloco, final desse bloco, ninguém comentar, a gente conta em que filme ele aparece aqui no Brasil. E agora a gente vai para o... Uma dica, a gente já falou o filme. Ficou fácil, agora. Ficou fácil. A gente acabou de ouvir agora, né, nesse bloco aí, o The Living Daylights, do A-ha, trilha sonora do filme de mesmo nome, ou aqui no Brasil, 007, Mercado para Morrer. Agora a gente vai para um outro filme da série do 007, que é o primeiro a não utilizar nenhum elemento das histórias dos romances do Ian Fleming. Então, é um primeiro filme independente já, o personagem ganhou vida própria, saiu da... Olha só, o que é esse daí? Não, na verdade, o Thiago respondeu. Foi um delay aqui do Twitter, ele respondeu. Então calma, a gente vai falar no próximo bloco, porque ele já ganhou a música na próxima sessão, mas a gente vai segurar, daqui a pouco a gente conta qual filme que é. Ele respondeu antes da dica. Antes da dica. Antes da dica, ele já sabia. Tá lá, então esse primeiro filme aí que não utilizou nenhum elemento das histórias do Ian Fleming é o GoldenEye. Esse vocês já se lembram pelo nome, né? 007 GoldenEye. É o 17º filme da série do James Bond e é o primeiro estrelado por Pierce Brosnan. Ele foi lançado em 95 e dirigido pelo Martin Campbell. Peraí que ainda tem alguma coisa a dizer do Pierce Brosnan. Não, eu acho que é o melhor 007, mais bonito, sim, mas tchananã, é o que eu mais gosto, sim, pelo menos. Eu, enfim, não sou muito chegada, eu sou mais chegada no Pierce Brosnan mesmo, sim, eu acho ele mais sexy. Dá pra dizer que esse é o primeiro filme mais contemporâneo, assim, do 007, né? É, que a gente lembra mais. Eu tenho uma sensação muito esquisita quando eu vejo um 007, é o Sean Connery. Que estranho, esse não é o 007 pra mim. Pra mim o 007 é o Pierce Brosnan. Eu acho que é o que ficou mais marcado, assim, na memória das pessoas, é o Pierce Brosnan. Pra mim, pelo menos é. Bom, e a música que a gente vai ouvir é GoldenEye, que é uma das mais famosas canções, temas, série aí do James Bond. E ela foi composta pelo Bono e o The Edge do U2, especialmente para a voz da Tina Turner. A faixa foi produzida e mixada por Neely Hopper, que é conhecido por seus trabalhos musicais em álbuns de diversos músicos, como a Madonna, o próprio U2 e a Bjork, entre outros grupos aí. E a música, então, se tornou uma das mais famosas, vocês vão notar aí quando a gente começar a ouvir. Vamos ouvir, então, na voz da Tina Turner, GoldenEye. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. Você acabou de ouvir aí Golden Eye na voz da Tina Turner. E você está ouvindo Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Hoje nosso programa é especial sobre trilhas dos filmes do James Bond. Bom, respondendo aí então nosso ouvinte que nos respondeu no Twitter, o Maurício perguntou se vocês sabiam qual filme que era o filme em que o James Bond chega aqui no Brasil. E depois eu dei a dica, né, ridícula, que a gente já tinha tocado a música do filme, e o Thiago respondeu aqui, mesmo sem a dica, o filme é o Moonraker, que a gente falou lá no comecinho, e o filme foi traduzido aqui no Brasil como 007 contra o Foguete da Morte. Esse é aquele filme que tem uma vibe do espaço, assim, ele saiu também numa época que tinha uma coisa assim, do Star Wars rolando, então que essa coisa do espaço tava bem, bem na moda mesmo, assim. Qual que é o ano dele aqui? Enfim, 79. Acho que tinha saído ali o segundo filme da trilogia. Enfim. E então, o Thiago acertou. Aí, 007 contra o Foguete da Morte. A gente tocou lá a música da Shirley Bassey, lá no comecinho do programa. Então tá na hora o prêmio do Thiago Mal tocar a música Sessão Ouvinte do próximo programa. Que a última vez que o Thiago Mal participou foi assim, há um ano atrás. Já pode participar de novo, né, gente? Vocês deixam, né? E ele tinha escolhido a música do... É um filme nerd, esqueci agora, mas é uma música muito famosa. Enfim, todas as músicas são muito famosas. Bom, a gente vai falar agora uma música, eu gosto bastante da música que vai tocar agora. E, como sempre, ela tem o mesmo nome do filme, The World Is Not Enough. É o 19º filme da série e o terceiro que tem o Pierce Brosnan como o 007. Foi dirigido por Michael Apted. E aí começa aquelas Bond Girls famosas. A gente nesse filme tem a Electra King. É o nome da personagem, que é vivida pela atriz francesa Sophie Marceau, apontada como a melhor vilã feminina do James Bond. E a música desse filme, do The World's Not Enough, tem esse mesmo nome, que é a música que a Ana gosta, né, que ela disse. E ela é do Garbage. Né? E o Garbage, muita gente conhece o Garbage já, antes eu vou falar um pouquinho deles. É um quarteto americano de rock, formado em 93, que depois da turnê do álbum Bleed Like Me, o futuro da banda era uma incógnita, né? Se eu não me engano, a Laura, que faz parte aqui do Sessão das Seis, curte pra caramba o Garbage. E o último lançamento deles, então, foi em 2007. Foi uma coletânea de hits chamada Absolute Garbage, tendo quase todos os hits da banda, as músicas de grande sucesso, assim. E a vocalista do Garbage, Shirley Manson, hoje é atriz do The Terminator, The Sarah Connor Chronicles, que é uma série... não me lembro de qual canal, mas ela é a vilã da série. Que é ali do Exterminador do Futuro. Vocês sabem, né, do que a gente tá falando. Exterminator do Futuro. A série. Então, certo. A música que a gente vai escutar agora é do filme 007, The World Is Not Enough, filme de 99, com trilha aí, tema principal do Garbage. We'll be right back. Sessão das Seis aqui de volta. A gente acabou de ouvir The World Is Not Enough com Garbage. Shirley Manson, Shirley Manson, isso. Tava tentando entender pelo... puxar o título da música pelo refrão, mas não consegui. Agora a gente vai para um outro filme bastante recente, e o mais do 007, e também provavelmente um dos mais conhecidos da turma jovem, é o Die Another Day, que é o filme de 2002 e 20º da série do 007. Inclusive, é o último filme que o Pierce Brosnan fez da série. Depois eles vão, tipo, dar um reboot, assim, tipo, desconsiderar tudo que foi feito. Até ali tinha meio que uma sequência cronológica e tal, respeitando entre os filmes que tem o mesmo ator como James Bond. E aí, a partir daí, eles começam como se nada tivesse acontecido, tudo novo, assim. Primeira missão do James Bond no próximo filme, que a gente vai falar no próximo bloco, que é o Cassino Royale. Exatamente. Esse filme também conta com a presença da Madonna... que além de ela ter gravado a música tema do filme, Die Another Day, todo mundo me conhecer, ela também fez uma pequena participação como Verity, a instrutora de esgrima, né? E que, nossa, eu acho muito que ela que, ó, só faço uma música se eu participar do filme. Ai, gente, eu tenho uma coisa bad pra contar dessa música. Fala, Ana. Eu não gosto muito porque, assim, na época que essa música estreou, eu tava no colegial e aí tinha umas gincanas na minha escola. E aí eu fui na gincana, a gente foi cantar uma música da Madonna, que era Material Girl, e uma outra menina que era super dançarina e tal, ela dançou esse Die Another Day. Ela nem dublou, ela só dançou, mas ela tava tipo com shortinho, toda de roupinha de exército, bem no clima do clipe, e ela ganhou, e eu fiquei revoltada. Por isso que eu não gosto dessa música, eu perdi uma gincana, e a gente super se jogou ali na música da Madonna. Relato super emocionante. Emocionante, gente. É porque eu sou super fã da Madonna, e eu acho que tem muito pouca Madonna aqui no Sessão das Seis. Aguardem em agosto. Aguardem em agosto, Madonna. Voltando à história do Die Another Day, lembrando aí que é um filme recentezinho, a galera deve ter assistido, mas a história passa por vários lugares, ainda tem cenas filmadas até no país, lá em Cuba, e algumas cenas na Espanha também, Londres e Islândia. Esse também é um dos filmes que mais deu lucros pra franquia do James Bond. E... Another Day é a música tema do filme. O single foi lançado pela Madonna em 2002, marcando as comemorações de seus 20 anos de carreira. Logo depois ela lançou uma segunda... O Die Another Day foi tipo o single da segunda coletânea dela. Agora eu não lembro o nome. Ai, fã desnaturada. Mas tem uma collection e essa que é a segunda coletânea dela, que começa com Die Another Day, e aí tem essas músicas desse... depois do The Immaculate. Então, vamos ouvir lá, Die Another Day, minha música trauma, Madonna. Thank you. Você está ouvindo aí Madonna, Die Another Day. Esse é o Sessão das Seis, especial de trilhas do James Bond. Eu contei aí meu caso pessoal. Gente, comentem. Muito triste. Enfim. Agora a gente vai falar então do último filme da série, que é o Cassino Royale. É o 21º filme de toda a série, mas foi o último que foi lançado agora, dirigido pelo Martin Campbell e estrelado pelo Daniel Craig, que eu acho bem mais ou menos. E também foi o primeiro filme do reboot que a gente comentou aí no bloco passado. Exatamente, a música tema desse filme do James Bond, ela é do músico americano Chris Cornell, que ele é mais conhecido por ser vocalista. Ele ficou famoso mesmo por ser o vocal do Audioslave. Isso. E por fazer vários trabalhos solos em trilhas sonoras de bandas variadas desde 1998. Trilhas sonoras variadas. E o nome da música é You Know My Name. É a música do tema do filme Cassino Royale. E o Chris Cornell, ele escreveu essa música em parceria com David Arnold, que é o compositor de toda a trilha sonora, da trilha sonora original aí do Cassino Royale, filme de 2006. E essa música que a gente vai escutar agora, You Know My Name, Chris Cornell, tem tudo a ver com James Bond, né? You Know My Name. My name is James. James Bond. Sessão das seis. Because no one else Você acabou de ouvir You Know My Name com Chris Cornell, mais conhecido aí pelo seu trabalho no Audioslave. E agora a gente vai falar aqui a agenda dos filmes. A gente então começa com um cineclube novo, chamado Cineclube Museu de Pedra, que tá lá no Santa Eudóxia. Esse cineclube fica na Rua Barbosa, esquina com a Coronel Joaquim Sintra. E vai ter hoje uma programação, o filme é Amor e Companhia, e será exibido curta Rua do Amendoim, antes do longa. Então é hoje, 18 de junho, às 8 da noite. E no dia 25 de junho, semana que vem, quinta-feira ou sexta-feira da semana que vem, tem o filme Pequena Miss Sunshine no Cineclube Cinema e Psicanálise, que fica na Casa do Médico, se eu não me engano, isso na Rua São Sebastião ou Padre Teixeira, não me lembro, pessoal. É só conferir lá no site www.cinemapsicanálise.com.br. É o filme do mês, 19h30, no dia 25, que é sexta-feira que vem. Vocês estão ouvindo aí a música do Pequena Miss Sunshine tocando aí ao fundo. No Cine Fiscar essa semana, quarta-feira, às 7 horas, lá no Florestã, o filme é o documentário Vocação do Poder, dirigido pelo Eduardo Scorel e pelo José Jofili. Exatamente, o Eduardo Scorel vai estar no Cine São, no NPD, né, aqui em São Carlos, algumas semanas depois, acho que uma semana depois, com outro filme dele. E agora, no CDCC, amanhã, às 8 da noite, tem o filme Barrela. E no CDCC, na Rua 9 de Julho, lá perto do... lá mais no Centrão. Assim. Especial Plínio Marcos aí, né? No Sesc São Carlos, tem Os Homens que Encaravam Cabras. Filme muito bom aí. Nos dias 19, no sábado e no domingo, às 6 da tarde. E no Iguatemi, no Cine Iguatemi, tem os filmes Toy Story 3, a estreia, O Esquadrão Classe A e Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo. Já no Cine São Carlos, tem os filmes Zona Verde, Alice no País das Maravilhas, legendado, que bom. E também o Fúria de Titãs. Bom, esse foi mais um Sessão das Seis. A gente vai finalizando aqui, deixando o convite para você ir ao cinema. E também hoje tem a inauguração do... A reinauguração da nova sede do Instituto Cultural Janela Aberta. A gente tá indo pra lá daqui a pouco, então fica aí o convite. Vão ter vários grupos culturais se apresentando e tal. E a gente fica por aqui, então. Eu sou a Ana Kiel. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com. Pode ouvir o podcast lá no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Pode nos twittar também, @sessãodas6. E pode sempre falar com a gente aqui no MSN da rádio, que é o radiofiscar@hotmail.com. Exatamente. Esse programa tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Eduardo Barbosa, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, eu, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. Inclusive, a Ana, mais uma vez, aqui com a gente na Sessão das Seis. Participação especial. Participação especial. Quero mandar um beijo para as Lígias, que escutaram a gente, que tuitaram e conversaram aqui com a gente na MSN. E também um abraço para o Thiago Mal, que também estava escutando a gente. Então é isso, galera. Boa noite e até o próximo Sessão das Seis. Sessão das Seis.